a verdade que nos assola. Busco respostas diferentes às que eu tive na escola. E eu sei que alguém controla o gatilho da pistola. As crianças que pedem esmola e as chaves dessa gaiola. Vivemos presos aceitando essa situação. Reclamamos e mal sabemos que somos a solução. Me organizo no meio da confusão e vejo que há muita esperança mista com desilusão. Mas a vida é sua e você decide o que faz com ela. Se assiste igual novela ou se participa dela. Na corrida incansável sem saber da recompensa, separado por migalhas que não fazem diferença. Tem que ser aqui agora sem deixar de agir. Entender é o primeiro passo para quem quiser fugir. Se descobrir, interferir, refletir, resistir, olhar pra frente e seguir, mas jamais desistir. Seja mais que um resultado, existir não é viver. Cada um no seu quadrado, pra mim é sobreviver. E aí, o filme tá rodando, o que cê vai fazer? Aceitar a ficção, mesmo depois de saber o que, por que, pra que? Pergunta se fazer, a não ser que cê só aceite as verdades da TV. Já vi de perto esse mundo e sei do que eu tô falando. De cada 10 que me escuta, 7 não tão nem ligando. 3 se interessaram, mas só um correu atrás. A conta ali parece injusta, mas você, o que que faz? We'll be right back.